deixou no lamaçal hoje, truta! Você vai colar? Truta, mas aí, pra colar no chão tem que subir aquele morrão de 1000 graus, tá ligado? Que não tem condução. Ah, guerreiro, eu tenho dispor, você não tem dispor. Mas você tem dispor mesmo? Porque eu não tenho dispor? É, nós vai até de chinelão, truta. Eu tenho dispor, nós é gangsta. Artilheiro não vive de gol, gangsta vive de vítima. Ah, lógico que eu vou, mas é a função, nós traz a função. Sem nós não tem função, nós é o crime nem o creme. Nós faz os dois, o creme é a cobertura. Ah, daquele jeito, tio. 7 mil dólares de cachaça, fica dramático. Fumaça saindo das orelhas, sangue na cintura. E o DJ Terrão vai estar também? Lógico que vai, só tá com esses crash lá, os... Ah, não pode faltar, tá ligado? Nós é nós, nós traz a função, nós leva a função, nós faz a função, nós desfaz a função, tá ligado? Então, eu tava falando aquele som lá do menino novo, mas é a dó de acorda aí. Acordar pra quê, mano? Sempre gostei de dormir, mó sol, olho cheio de remela, mó lua. Acordado pra quê? Eu vou dormir. Eu não vou acordar hoje. Só na madrugada, só tá ligado, né, tio? Nós é nós. Se nós não é nós, quem vai ser com nós? Ninguém, tu. Então se nós não é nós, você também não vai ser nós nunca, mano. E os trampos? Ah, trampo pra quê? Eu vou chegar lá no fim, você vai ver.